mano, se acha feliz. Foge dos amigos, vai sujar o nariz. Todo mundo já sabe onde isso vai parar. É só cara de bunda e não adianta chorar. Cachorra ou gatinha, ninguém vai aguentar. Nem boi garantido pra essa festa se armar. Diz aí pra mim o que que você quer. Só anda sozinho e não olha pra mulher. Que sobrou amigo, se é sempre assim. Estou desconfiado, vê se larga de mim. Isso eu não sei, pra tipo sangue bom, só mesmo DJ.